Sociedade secreta dos cavaleiros sonoros, toxicomanos de conspiração do subsolo. Cultura leva às alturas quando exploro as ruas. Uma bênção traz a cura e assim cessa a minha busca. Existe quem procura me encontrar no tabuleiro. Não sou rei nem peão, jogador no torneio. Peso médio ligeiro, pelos mesmos parceiros. Palco não é picadeiro, meu corre não é passeio. Inferno cheio de boas intenções e conselhos. Não creio só no que vejo, por isso eu quebro o espelho. Tô sem pé de coelho, nem trevo de quatro folhas. Sem contar muito com a sorte, eu faço as minhas escolhas. Sou como folha de outono, a vida é o vento soprando. Conheço as regras do jogo, sei quem tá apitando. Novo ano, novo som, nova fase do game. Mais louco do que lúcido, ainda em luto pelo Kane. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo, faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo e faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito. Se o pesadelo é real, seu sonho pode ser verdade. Não me iludo em miragens durante a minha passagem. Muita força de vontade pra alcançar minha meta. Defino a estratégia e a missão se completa. Tentar sempre novamente, aprende melhor quem erra. Perder algumas batalhas, não desistir da guerra. Não ficar só na espera, sentado lá em casa. Seguir a corrente certa e não ficar batendo asa. Tudo é válido, acredito, sofrimento e perigo. Infelicidade mostra os verdadeiros amigos. Me fortalece o abrigo e o meio em que vivo. Da mesma forma que a água é a força do crocodilo. Nem tudo é como quero, mas quero do mesmo jeito. Não vou achar qualidade se só procurar defeito. Pra cada causa efeito, defeito um conserto. Meu time ainda é o mesmo, trago a caveira no peito. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo, faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo e faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito com o jogo. É preciso garra, calma e paciência. Não impressiona quem fala, mesmo que com eloquência. Ideia não se apaga, não se mata com bala. O estudo é seu escudo, microfone é sua arma. Sua falta será cobrada, desconto no cartão ponto. É um confronto decisivo e não muito amistoso. Conhecer um mundo novo me trouxe um entendimento. Adquirir a sapiência, conhecendo a mim mesmo. Lobo entre cordeiros, assim caça a alcateia. Vou reger a orquestra sem dar as costas à plateia. Atômico como Enéas, mas eu não sou candidato. Nunca fui eleito a nada, nem dei prazo meu mandato. Traço minha jurisdição, do asfalto até a faixa de areia. Das pequenas, casas de palha, as grandes casas cheias. Não creia na mentira, mesmo se a verdade é falsa. Nem tudo é o que parece, nem termina quando acaba. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo, faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito. Esse é o jogo. Uma fase a cada dia, correria igual louco. Apostei alto no topo e faria tudo de novo. A força tá nos amigos, informação tá no livro. E a missão finalizo fazendo muito com pouco.